pedaço da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais será esquecida a imagem bela de um anjo amado. 2 meses passaram logo, é no copo que eu afogo, 60 dias apaixonado. Eu sinto o peito despedaçado, o pranto rola depressa no meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Arena Tradição. Chegado aonde cheguei, meu canto é apaixonado, pois tenho ao meu lado quem eu tanto amei. No meu coração sem maldade, a felicidade veio pra ficar. E hoje eu tenho alegria, pois tudo na vida aprendi a amar. Ai, lará, lará, lará, lará, lará. Chegado aonde cheguei, meu canto é apaixonado, pois tenho ao meu lado quem eu tanto amei. No meu coração sem maldade, a felicidade veio pra ficar. E hoje eu tenho alegria, pois tudo na vida aprendi a amar. Ai, lará, lará, lará, lará. Arena Tradição é mais que sucesso, é história do rodeio. Mulher, pra me ganhar, ela tem que gostar do meu jeito caipira. Não mexer na moringa onde eu guardo minha pinga com sucupira. Quando eu chegar do mato, catar garrapata em meu corpo cansado. Não fazer enjoeira quando sente cheiro de bosta de gado. Eu quero uma mulher que ainda reze com fé um Pai Nosso perfeito. Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. Aê, ginigeno, podem achar até que é mentira, mas nosso jeitão é caipira. E por isso nós é fantoceiro demais, carreiro de patatais. Eu quero uma mulher que ainda coe o café num pulador de pano. Que vergonha não tenha de um fogão, uma lenha, o teto e fumaçando.

Rodeio é tradição e tradição é com o palito. Arena Tradição. Sem apelo, e assim a noite vai passando,

peitoral de argolinha, uma estrela que brilha. Fui dar um passeio em Tupã só pra ver o que acontecia. E quando entrei na cidade, com a besta toda enfeitada, o povo todo da rua para ver pela calçada. As mulheres que passavam olhavam admirada. No meio delas vi uma que me prendeu numa olhada. Eu já vi moça bonita, mas não vi mulher assim. Pra onde eu me virava, via ela olhar pra mim. E eu vendo aquela flor, parecida com jasmim, eu falei comigo mesmo, vou levar pro meu jardim. Eu andei mais um pouquinho e da besta me apiei. Fui chegando perto dela, lindas coisas eu falei. Ela então me respondeu, se é por causa que eu olhei, você está muito enganado, foi da besta que eu gostei. Você está muito enganado, foi da besta que eu gostei. Palito. Cobra, minha mãe é a serpente. Bebi do veneno dela, meu sangue ficou mais quente. Leão eu venço no tapa, cascavel mato no dente. O cachorro que me morde, ai, sempre morre de repente. Dente no pescoço de um dragão. Apaguei o fogo dele no tapa e no pescoção. Eu rasguei ele na unha, comi o seu coração do couro do carniceiro. Ai, fiz a bota e cinturão. Escondida na carcaça, eu escondo meu veneno no tonel de pôr cachaça. Eu olho na lenha verde, faço levantar fumaça, fiz tombar na cabeçada. Ai, um touro de muita raça. Chega perto do fogo quem tiver rabo de palha. Meu pagode é venenoso e o seu veneno não falha. É igual fogo na pólvora, rapidamente se espalha na estrada do sucesso. Ai, meu pagode não encalha. Palito. Onde ele está, a tristeza tem vergonha de chegar.